Vamos que vamos. Escute-me, pensa-me, deixa aqui. Tudo que é ruim, fique longe de mim. Firme aqui, eu vou conseguir. Eu acho o fim do arco-íris, meu pote tá ali. Mas não me deixa, não me esqueça. Nasci pra ser anjo, mas mudo e vi. No best, eu peço igualdade. A palavra chave é única. Nunca é cara do covarde e pode investigar. Grampia vem, semento, atingo que eu assino de nascer com talento. Não te tira pra menos, não precisa ter medo. Sou melhor que da gravata que roubou seu dinheiro. Aprendo com os erros, escuto bons conselhos. Espalhados nas esquinas, vielas, nos becos. Pronto pra ser mais um corpo, um falcão, um preso. Mas preferi ficar escrevendo os sinos do que não canta assim. É tudo ou nada, essa longa estrada. Muita fé, Deus vai abençoar. Vai ouvir o que não vai deixar a vida seguir em paz. É tudo ou nada nessa longa estrada. Com muita fé, Deus vai abençoar. Vai ouvir o que não vai deixar a vida seguir em paz. Na TV, vendo a gringalhada. Festa, champanhe, muita mulherada. Mas lê a tradução, meu Deus, que papagaiada. Não pega nada, deixa quieto com o som da minha raba. Minha rima fala do golpe, do destino. Lágrimas, campo vazio, mais um desfoque no time. Incentivo no dialeto do moleque pedido. Procurado, jogado, trancado, sistema falido. Fala das penas vencidas, do imposto pago. Muitos anos de vida, hoje não recompensado. Escrita assim, cadê minha terra, bom emprego, dinheiro. Quero uma parte desse bolo, companheiro. É meu, não quero nada dado. Sei que sai mais caro do que o comprado. Ando na beca e combino cap, sim. Eu quero lote verde correndo atrás de mim. Canta assim. É tudo ou nada nessa longa estrada. Com muita fé, Deus vai abençoar. Vai ouvir, iluminar, vai deixar a vida seguir em paz. É tudo ou nada nessa longa estrada. Com muita fé, Deus vai abençoar. Vai deixar a vida seguir em paz. A verdade vai prevalecer. E pra quem duvidar, fica de pé pra ver que não. Tô de bobeira, não. Subestimou então. O meu limite é o céu e não a confusão. Não, não vamos se abalar. A solução da minha vida foi poder cantar. Correr atrás, cada dia mais e mais. O caminho da paz. Mas bom, não vamos se abalar. Ninguém vai se abalar. Arco-íris, meu pote tá lá. Não vamos se abalar, ninguém vai se abalar. Nosso caminho é de pedra, mas não vamos se quebrar. Não vamos se abalar, ninguém vai se abalar. Eu acho o fim do arco-íris, meu pote tá lá. Não vamos se abalar, ninguém vai se abalar. Nosso caminho é de pedra, mas não vamos se abalar. Valeu, valeu, valeu, Daguedes! Muito obrigado, Licão. Estão de parabéns, estão de parabéns. A gente que agradece.